Vai ser difícil. Vai ser difícil, eu sei. Larga tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei. Larga tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Deus só precisa de um disponível. Talvez na sua casa seja você esse disponível. Sabe, gente, Deus falou comigo muito importante sobre aliança. Aliança com Deus. Aliança com os cônjuges, por exemplo, você tem uma aliança. Aliança envolve três coisas: responsabilidade, compromisso e fidelidade. Sabe, Simone, no decorrer da minha caminhada, o que eu percebi muito e o que mais pesou, eu vou ser sincero, foi eu ver que a maioria das pessoas, não todas, não tinha aliança com Deus. Não. Não tinha. Vão por ir, mas não tem aliança com Deus. Isso muitas vezes corre até o risco da gente até perder essa aliança, Raminho. Perde, sim, perde. Entendeu? A gente perde essa conexão com Deus. Perde, sim. Ou você anda com pessoas que de fato querem uma comunhão espiritual com Deus, uma aliança verdadeira com Ele, que não quer seguir o sistema, ou você se afunda. Perde. Você se perde no meio. É preciso buscar um refúgio. É preciso, muitas vezes, quebrar o protocolo, quebrar as regras, sair do sistema, se refugiar. Porque senão você morre. É questão de sobrevivência, minha gente. É questão que eu estou querendo dizer. Não é a morte física. É a morte espiritual. É você morrer por dentro. É a pior morte que tem. Não, é pior, é pior. É triste, gente. Você está numa situação assim, onde você tem que andar por essa linha. Tem que seguir tal regra. Do sistema, do sistema. Porque com Deus é diferente. A gente se sente livre. E a gente vê, mas o que é está acontecendo? A maioria do sistema que age é sufoco. Está sufocando. Estão sufocando e estão caindo por terra. Está caindo. Só que o que predomina é o orgulho. Muitos não querem admitir. Ah, tá uma benção, tá uma benção. Não tá, não. Tá, não tem que admitir. O pior erro do ser humano é não admitir o seu erro diante de Deus. Tem uma mensagem para o cara da igreja que tem fama de que vive. Sim. Mas está morto. A quem queremos enganar? Até quando vão continuar com esse orgulho da gente? Ministério sem vida. Sem vida. Ah, tá tudo bem, tá uma bênção. Não tá. Até quando vão querer se enganar? Só de fato vai estar bem. Sabe quando eu vou dizer quando é que está bem? Quando a gente quebrar o nosso orgulho, assumir os nossos erros diante assumir, de Deus. Assumir. Dizer ao Senhor, não está nada bem. Tem um texto na Bíblia, é no livro de Esdras, que eles falharam muito no templo. Aí sabe o que foi que Esdras fez? Ele foi para frente do templo, se prostrou e começou a chorar. Quando ele começou a chorar, as outras pessoas tudo vieram junto. se prostraram na frente e começaram todos a chorar. Aí teve uns que conversavam, dizia: se eu pequei contra Deus, eu vou consertar a minha vida. Se eu abandonei a minha esposa, eu vou consertar. Está escrito, eu vou procurar o texto depois, que eu não marquei hoje, mas eu trago ele para cá. E eu percebi uma coisa, que todo avivamento começa de prostração com arrependimento. Exatamente. Avivamento, Simone, o pessoal, quem vê que nós fazíamos, quando eu vi, o pessoal, é uma zoada bem grande, não é avivamento. Não é, isso não é avivamento. Avivamento é uma prostração, Deus é conhecendo o erro. Exatamente, é sobre isso. Primeiro de tudo, antes de você suplicar alguma coisa, pedir algo a Deus, a primeira coisa, você tem que pedir perdão a Deus. Nossa, mano, quem mandou mensagem foi Jones Lopes. Ah, Jones, que Deus lhe abençoe, meu irmão. Salve, Simone Maria do Senhor. Eita, Jones. Um abraço aí pra... Melhoras pra ti, cara. Vamos orar pela tua saúde. Uhum. Né? Que ele tá enfermo e Deus há de trazer a cura pra ele. Sim, sim. Vamos orar pela saúde dele, né? É, vamos sim, é uma colocando. Batalha espiritual, Raminho. O inimigo, ele tem atacado várias áreas das nossas vidas, né? Tanto na área financeira, como na área da saúde, como em tudo. Oi, emocional, psicológico. Isso que o senhor está falando é muito importante, porque próximo sábado, senhor, eu vou trazer essa mensagem que fala sobre a tríplice da vida humana. Olha o que é o tripé da vida humana. Espiritualidade, Deus, relacionamento, vida conjugal e relacionamento com pessoas, e a vida financeira. Porque se uma pessoa que ela está, por exemplo, desempregada, sem ter o que comer no lado dela, e a preocupação é grande, ela fica deprimida. Claro que fica. Aí nós vamos trazer essa mensagem no próximo sábado e vamos orar sobre isso, sobre cada área da nossa vida. Área financeira. Apresentando a financeira. Área da saúde. Área da saúde. Física como psicológica, espiritual. Espiritual. E outras áreas também, né? Relacionamento. Porque tá muita gente adoecida. Muita gente doente. Nossa alma está doente. E muitas vezes não queremos admitir, gente. Até quando a gente vai continuar fugindo de Deus? E também, Simona, você cantou uma música que eu achei muito bonita. Eu não falo sozinho. Vamos cantar essa música e nos preparando para a mensagem que vai ser da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Nós vamos refletir sobre constrói a arca entre tu e tua casa. Vamos com essa canção. O nome dessa música é Deus de Abraão, o nome dela. E eu assistindo o vídeo, Rami, dessa dupla cantando essa música, foi um momento de adoração. E eu achei lindo a entrega deles, né? Muitas vezes as pessoas pensam que a pessoa está ficando doida ou doido, porque se vê com a pessoa falando só. Mas eu sempre digo, eu não falo sozinha. Eu estou falando com Deus. Está falando sozinha? Não, estou falando com Deus. Nunca estou só. Por que diz que eu estou só? O povo tem essa mania de dizer, né? Está falando sozinha agora? Está ficando doido? Não, eu não estou sozinho, não. Estou com Deus. E as pessoas, muitas vezes, também, de fato, não acreditam. Acho que está só, mas não está. Deus está ali o tempo todo. Por isso, nessa manhã, meu irmão, minha irmã, fale com Deus. Apresente a Ele seus problemas. Aí na carta de Pedro fala, né? Entrega assim as suas preocupações. Porque Ele cuida de você. E Ele lhe dará o que seu coração deseja. Por isso, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, reconheça que você precisa de Deus. Um ser humano não vai muito longe caminhando por si só. Mas a partir do momento que ele e ela, nós, dependemos de Deus, as coisas mudam. Porque com Deus é diferente. Deixa ela assumir o barco da tua vida. Deixa ela assumir o controle. Eu vi uma pregação na época que eu não esqueço, que um pregador falou que Deus perdeu o controle. De modo nenhum Deus perdeu o controle. Ele permanece no controle. Somos nós que perdemos o controle. Que história é essa de dizer que Deus perdeu o controle? Ele nunca perdeu, Ele está no controle. Somos nós que desviamos o nosso olhar de Deus. E o que acontece? A gente afunda. E eu vou dizer uma coisa, a gente tem que ter cuidado o que vamos pregar, porque isso vai custar caro. A gente vai pagar com a própria língua. E hoje é assim, Simone falando, é interessante, Simone, que hoje a gente tem que pedir muito discernimento a Deus. Tem que ter discernimento, porque a gente... Porque primeiramente, Simone, eu percebi uma coisa, existem os extremos. Porque às vezes, Simone, as pessoas pregam e usa palavras que ferem as pessoas, mais do que elas já são feridas. Isso aí, até isso você tem que falar muito com Deus, com o Espírito Santo, e pedir, dá-me a palavra certa na hora certa. É São Felipe Neri, né? Que ele fala, Senhor, me segura para que eu, no fim do dia eu estrague tudo. Boto tudo a perder. E a gente tem que ter cuidado que vamos falar. É verdade. Porque até a verdade nós temos que falar ela do jeito certo. A maneira de falar. O padre Fábio Melo, na época, ele disse uma coisa que eu não esqueço até hoje. Às vezes a gente fala uma frase certa, mas de uma maneira errada. Porque tem gente que fala com um tom de com as pessoas a verdade. Um tom de querendo impor. Não é bem assim. Vamos com essa canção. Um abraço pro Jones, ele mandou uma mensagem, mano. Vocês são incríveis. Deus abençoe. Você é uma bênção, meu irmão. E vamos rezar. Vamos orar pela sua saúde. Deus vai mudar a situação da tua vida. Agora eu digo uma coisa para você. Entrega a tua vida nas mãos dele. É verdade. Entrega. Se entrega sem reserva. Porque muitas vezes, Raminho, é necessário a gente passar pelo sofrimento. É a escola do deserto. Faz porque parte. O sofrimento é redentor. O povo de Israel passou pelo deserto durante 40 anos, mas Deus cumpriu a promessa. O problema é que a gente não confia em Deus. Esse é o problema. Então, nessa manhã, meu irmão, minha irmã, você que está na escuta, aprenda uma coisa. Confia no Senhor. Vamos com a canção. Nele, e tudo dará. Com certeza. Eu não falo sozinho, eu falo com Jesus. Eu não ando sozinho, eu ando com Jesus. Eu não resolvo as minhas coisas por mim mesmo, eu conto tudo pro meu Jesus. Meu Jesus, eu não falo sozinho, eu falo com Jesus. Eu não ando sozinho, eu ando com Jesus. Eu não resolvo as minhas coisas por mim mesmo, eu conto tudo pro meu Jesus. Passos de Jesus passando por aqui, eu sinto teu fluir, eu sinto teu fluir. Eu ouço os passos de Jesus passando por aqui, eu sinto teu fluir, eu sinto teu fluir. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, também é o meu Deus. Eu nunca ando só. Deus de Abraão, Isaac. palavra de Deus diz: pela fé, Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo, a palavra, e construiu uma arca para salvar os de sua casa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pela fé. Sempre você vai ouvir essa expressão na galeria dos heróis da fé. Pela fé. Sabe, gente, porque só quem tem fé constrói alguma coisa. Porque a fé é o fio fundamento daquilo que... Exatamente. É o que diz o versículo primeiro. O que é a fé? Responde, pode olhar isso. A fé é o fundamento a respeito do que não se vê. Aqui, ó. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. É você colocar o pé e Deus colocar o chão. Por isso, meu irmão, minha irmã, você só vai para frente se você confiar em Deus. E outra coisa, viu? Diz assim, Simone, que pela fé, Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via. O que era? A chuva. Deus que fala para que choveu. Ele foi avisado. Aí, só que o que aconteceu com aquele outro povo que estava fora? Eles foram avisados. Noé pregou também. Ele avisou. Só que não levaram a sério. Ele foi taxado como louco. O problema, Simone, que Deus está falando, através da palavra dele, está nos avisando. E muita gente não está levando a sério. Tá não. E hoje em dia não é diferente, Raminho. Nós somos taxados como loucos, conservadores. Só que Deus está avisando. E tudo o que está acontecendo está se cumprindo. É porque o orgulho predomina, Raminho. E ninguém quer admitir. Ninguém quer assumir. Quer admitir. Porque tudo o que está acontecendo... Não é só você examinar as escrituras, a palavra de Deus. Está se cumprindo. E sabe, Simona, aqui, olha, diz assim: levou a sério o oráculo. O oráculo é a palavra. Deus tinha falado para ele. Levou a sério o oráculo e construiu uma arca. Sabe, gente, tem gente que não está levando a sério. Tá não. E não está construindo nada. Pior, estão brincando com as coisas de Deus. Estão brincando. Não brinque. Simona, eu vou ser sincera. Tô fazendo eu da casa uma de... coisa tão distante, tão fria. Raminho, eu vou ser sincero com você, o que está acontecendo? O que eu estou vendo? Teatro. Teatro. É o que eu vejo. Tu lembra o que foi que Henrique falou pra gente? Antes de começar a celebração? Vai começar o teatro. Vai começar o teatro. Ali eu vi que não foi ele que falou. Era Deus falando através Era Deus falando pela boca dele. Porque ele realmente falar, Raminho, ele vai falar essas coisas. Raminho. Henrique, quando ele falou aquilo ali, eu vi que o semblante dele mudou. Ele ficou transfigurado ali naquela hora. Eu percebi, o olhar dele mudou. Aí começa o teatro. Deus, porque Deus vê esse mundo. Amém. Deus vê tudo, gente. Você lembra o que foi que aconteceu quando Jesus entrou no templo, que viu a corrupção lá dentro? Ele saiu quebrando tudo. Ele acabou lá com aquele teatro também. Ali, ali, teatro. Ali ele viu um teatro ali. E acho que... Ele vai acabar, viu, com vai, teatro. Vai. Lembra que o bispo... Dom Henrique Soares falou? Esse sistema frouxo, covarde. Vai cair por terra. Vai cair por terra. E outra coisa, Simone, aqui diz assim: gente, por que eu trouxe esse texto, mano? Que eu achei muito forte isso aqui. Sabe por que diz assim, olha? Olha, isso é pra você que tá ouvindo esse programa agora. Pela fé, Noé avisado divinamente. Divinamente já tá dizendo de Deus, divino, divino. Daquilo que ainda não se via, levou a sério a palavra e construiu uma arca para salvar o mundo? Não, foi a sua família. Hoje em dia... Noé não foi chamado para salvar o mundo. Não, a família. Qual é a promessa de Deus? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então a promessa é para tua família, meu irmão, minha irmã. Se tu quiser salvar a tua família, o Senhor fala nesta manhã: entra dentro da arca. A arca é o quê? Hoje é a igreja. A igreja. Deus. A igreja. Que é o corpo de Cristo. Que é o corpo de Cristo. Gente, e outra coisa. Primeiro, até anotei isso aqui para não esquecer ainda. Só entra na arca quem obedece. O céu é para aqueles que obedecem. Por que, que aquele pessoal não entra? Porque eles foram desobedientes. Noé passou 100 anos e ele apregoava a Bíblia que ele pregava para o povo. E o povo não estava nem aí. Era taxado como louco. E só que ele obedeceu. Quando Deus falou para construir a arca, ele foi. Fez. Ele obedeceu. Era ele construindo com os filhos dele, com a família dele, e o povo rindo da cara deles. Hoje em dia estão rindo de quem? Da família tradicional. Estão rindo da família. Estão taxando a família tradicional. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu vou dizer uma coisa para você nessa manhã. Se você quer entrar na vida eterna, Deus está falando para você: constrói a arca e salva tudo. Constrói a arca, pega a tua família, entra e deixa que Deus tome de conta. Foco bem interessante. Diz assim: construi uma arca para salvar os de sua casa. Sabe, gente, você não pode deixar ninguém de sua casa de fora. E outra coisa interessante, mano, que quando Noé construiu a arca, entrou ele e a família dele. Os animais foi vindo, olha. De animais de coração puro, viu? Porque até os animais estavam corrompidos também. Isso mesmo. A situação estava extrema naquele tempo. O pecado tomou de conta, sumiu no teto. Que Deus disse: eu vou acabar com essa humanidade. Tem uma passagem bíblica que Deus fala que ia acabar com a humanidade, ia destruir mesmo. Não sei se foi para Abraão que ele falou ou se foi para Noé. Só que Noé começou a clamar diante de Deus, começou a dançar diante de Deus, começou a orar diante de Deus. E Deus acabou voltando atrás. Por exemplo, não sei se tem outra passagem. Em Nínive ele ia destruir a terra. Ele ia destruir. Tem, eu não sei se é Noé ou foi Abraão que falou com Deus, disse: é justo o Senhor destruir a cidade se tiver. Pronto, foi Abraão, começou a Abraão, né? Foi. 50, se tiver 50, se tiver 40. 50, é, se tiver pelo menos um justo, o Senhor vai destruir. Mas não vou. Mas Deus tira de lá, né, Simão? Ele tira. E assim, meu irmão, do tempo, do jeito que foi, do jeito que foi nos tempos de Noé, a palavra de Deus fala. Está lá no Evangelho. Assim como foi nos tempos de Noé, assim será quando vier a segunda vinda de Cristo. Muitos não pregam sobre a vinda de Jesus, mas ele vai voltar. E outra coisa, outras passagens bíblicas que a gente fala. Quando São José estava dormindo, que um anjo apareceu para ele. Falava com ele. Ele disse: pega a mãe e o menino e saia. Saia. Olha, ele pediu para pegar a dinheiro, bolsa, essas coisas. Não, ele pega a mãe e o menino. Gente, vou dar um exemplo. Quando tá a casa pegando fogo, o que, que você faz? Você vai pegar seus documentos, vai pegar suas coisas? Não, você vai pegar o quê? A sua família. A vida das pessoas vai salvar lá dentro. Quando tá acontecendo um enchente, você vai fazer o quê? Não tem que salvar móvel, tem que salvar as pessoas naquele momento. Você vai salvar a tua família, você vai pegar a mulher, você vai pegar as crianças, você vai pegar a sua família e vai salvar. É verdade. Por isso, o Senhor, nessa manhã, ele está dizendo o quê? O que que impede de você salvar a tua família? O que está atrapalhando a tua convivência na tua família? Pega tu e tua família, entra dentro da arca. Ele está dizendo o quê? Hoje diante, você é primeiro Deus, você e sua família. Entrar dentro da arca é entrar na presença de Deus. É buscar a presença dele. E outra coisa, viu, gente? Essa palavra, eu quero que você fique com essa palavra. Que cada um de nós fique com essa palavra. E Noé levou a sério a palavra de Deus. Sabe, gente, o problema é que tem gente que está até andando com a palavra, mas não leva a sério. Não leva a sério, não. Tá pros ouvidos aqui, ó. Entra por aqui e sai por aqui. E é por isso, mano, que os grupos estão todos se esvaziando. Porque as pessoas de fora percebem quem leva a sério. Não é quem é perfeito. Ninguém é perfeito, não, gente. Ninguém é perfeito. Primeira coisa que a gente tem que reconhecer diante de Deus: que somos pecadores. E outra coisa, Simone, Pare de querer mostrar para as pessoas o perfeccionismo que não existe em você. Não, ninguém é perfeito. Os fariseus viviam dessa forma e Jesus censurou eles. E outra coisa, pronto. Para com esse excesso de santidade. Para com isso, gente. Bota teus pés no chão. Vê quem somos, quem é eu, quem é você, quem somos nós diante de Deus. Somos seres humanos, somos criaturas falhas. Para de estar apontando o dedo, julgando, condenando as pessoas, principalmente pela aparência. Pela aparência. Olha com o olhar de misericórdia. E outra coisa, viu? Deus, ele não se encanta com a aparência, não. Não. Ele conhece o coração. Porque Deus não vê a aparência, está na Bíblia, ele vê o coração. Pronto, no filho de Jessé mesmo, quando Davi foi escolhido. É. Ele estava lá no campo, lá, abandonado lá. Aí Deus disse, você vê a aparência, falando com os outros, mas eu vejo o coração. E outra coisa, mano, é interessante que naquela hora eles... Eles nem se lembraram de Davi e a família. Não. O profeta falou, tem mais alguém? Tem um que está no campo, foi, só vinha se lembrar depois que o profeta não, falou. Não, interessante que ele não queria falar, não. Queria não. Queria não. É, mas, queria esconder, mas, queria esconder. Mas o profeta ele falou, tem alguém. Foi. Ele pressionou ali. Aí o Jessé teve que falar. Tem uma palavra, já está chegando pro final do programa. Tem gente querendo esconder você. Mas não adianta querer esconder quem Deus já apresentou. Uma vez chamado, chamado é para sempre. Que Deus te abençoe, meu querido. Deus te proteja e salve, salve Maria. Você não abre mão de suas promessas. Que bom que você amanheceu sorrindo, mesmo depois de várias noites severas. Ainda bem que você insistiu mesmo sem recursos. Incrível como você encontrou forças, mesmo depois de vários percursos. Imagina, se tivesse desistido, você não teria vivido o que você está vivendo. Pense como seria sua história se naquela hora tivesse desistido. Ainda bem que você não parou. Você chegou. Tantos milagres que você provou. Em todo tempo Deus te sustentou. Ainda bem que você não parou. Que testemunho lindo que você gerou. A sua história está sendo escrita por aquele que nunca te deixou. Tivesse desistido, você não teria vivido o que você está vivendo. Oh, pense como seria a sua história se naquela hora tivesse desistido. Ainda bem que você não. Suscitou. Ainda bem que você não parou.

Eu sou apenas o Pedro pecado. O céu é bem maior que o meu. A vida cê não tira ela, a cama cê não tira eu. Não joga a culpa toda pro meu lado. É você que tem alguém do lado. Eu sou apenas o Pedro pecado. Eu sou apenas o Pedro pecado. Pedro pecado. Ai, bebê! Eros a mais de Simone Mendes. Esqueça tudo, pagode de qualidade. Que coisa linda, hein? Rádio São Domingos FM 104. A rádio que toca mais música. Mais um casal surgindo, anéis de compromisso, mais um novo amigo dos amigos meus. Um sorriso sumindo, um ciúme vindo, e a luta agora é entre eu e ele. A gente errou tanto pra entrar no eixo, trocou tanta ideia pra ser um casal perfeito. Foi se melhorando, se moldando, você consertou e eu consertei. Quando tava tudo ok, sobrei. Esse sorriso que sumiu da minha cara tá na cara dele. O seu pra sempre que sumiu de mim pra sempre aparecer pra ele. É lindo pegar o te amo no meio do caminho. Eu quero ver construir um te amo desde o início. Difícil é pra mim não ter sido feliz por pouco. O fácil é pra ele ser feliz com o amor dos outros. O difícil é pra mim não ter sido feliz por pouco. O fácil é pra ele ser feliz com o amor dos outros. Ele vai ficar fácil. Pra entrar no eixo, tô com tanta ideia pra ser um casal perfeito. Fui se melhorando, se mudando, você consertou e eu consertei. E quando tava tudo ok, sobrei. Esse sorriso que sumiu da minha cara tá na cara dele. O seu pra sempre que sumiu de mim pra sempre aparecer pra ele. Pegar o te amo no meio do caminho. Eu quero ver construir um te amo desde o início. O difícil é pra mim não ter sido feliz por pouco. O fácil é pra ele ser feliz com o amor dos outros. O difícil é pra mim não ter sido feliz por pouco. Faço é pra ele ser feliz com a mão dos outros. Rádio São Domingos FM 104. Aqui toca o seu som. Aqueles olhos lindos foram velozes pra me seduzir. Aquela boca tão foda que me beijava também sabia mentir. Seu erro foi fatal. Por quê? Por você, eu movi o mundo. Por você, eu arrisquei tudo. você, por você, por você, por você. Aqueles olhos lindos foram velozes pra me seduzir. Aquela boca tão foda que me beijava também sabia mentir. Seu erro foi fatal. Por você, por você, por você, por você, por você, por você, por você. São Domingos FM 104,9. Aqui se cria, não se copia. É a seresta do Rastafari. Come on, baby. Rastafari. Encontrar a paz e pense em tudo aquilo que aconteceu e o que deixou pra trás. Um sentimento que não quer se calar é o que te faz amar. Nos dias de sol ou de tempestade, sempre irá sentir. I need you, love. How do you know? Suas pedradas pra vocês. Olha a pedra. Cabeça de gin. Feche seus olhos e comece com já. Pra encontrar a paz. E pense em tudo aquilo que aconteceu e o que deixou pra trás. Um sentimento que não quer se calar é o que te faz amar. Nos dias de sol ou de tempestade, sempre irá sentir. I need you, love. How do you know? Well, what you mean to me? You love me that it shows as I did. FM 104,9 104 104 104 104 Eu não sabia que as cegou os meus olhos e o coração. Sabia que a sua boca mentia. Eu só queria os teus beijos lentamente. Chorei, eu sei, e sentimento não se cobra, mas a paixão cegou os meus olhos e o coração. Aqui, o sucesso é você. O peão nasceu foi pra sofrer, porque conforto é só pra mulher e menino. Isso é Vonei Fernandes e Vitor Fernandes ao vivo. Meu Deus, como ela tá bonita, mudou o cabelo, mas o sorriso ainda tá perfeito, continua o mesmo. Cacei, cacei, mas não achei defeito. Vitor Fernandes! Isso acaba com o sujeito. A mão já tá suando como o primeiro encontro, mas dessa vez não vai ter nossos beijos longos. Esconde coração que ela já tá chegando. Esconde coração que ela já tá chegando. Foi de amor eterno para terminou, de corpo suado pra neon de longe. Foi de igreja eterno e vestido branco, pra cartório, advogado e um assino aonde. Foi de amor eterno para terminou, de corpo suado pra neon de longe. Foi de igreja eterno e vestido branco, pra cartório, advogado e um assina onde. É Vonei Fernandes e Vitor Fernandes, pra tocar em todo boteco e todo cabaré do Brasil. Meu Deus, como ela tá bonita. Mudou o cabelo, mas o sorriso ainda tá perfeito, continua o mesmo. Cacei, cacei, mas não achei defeito. Isso acaba com o sujeito. A mão já tá suando como o primeiro encontro, mas dessa vez não vai ter nossos beijos longos. Esconde coração que ela já tá chegando, chegando. Esconde coração que ela já tá chegando. Foi de amor eterno Rádio São Domingos FM 104,9. Aqui é sempre melhor. Vê se é hora de você aparecer na minha mente. Tô com uma boca em outra boca, meu corpo sem roupa, lembrando da gente disfarçadamente. Black, apaga a luz do quarto pra não dar na cara. E na minha cara tem olho chorando e tem clima pesado. Nessa hora a coisa vai esquentar. Quem tá comigo ali nem desconfia. E essa cama só tá balançando porque a minha mente te imagina. Até pra te esquecer tô te lembrando em pensamento. O meu corpo arrepiar, eu te imagino lá em cada movimento. Até pra te esquecer tô te lembrando em pensamento. Só tô fazendo amor no escuro pra não. E quando a luz acende, meu vida que segue, segue no nível zero de esquecimento. Oh, e quando a luz acende, meu vida que segue, segue no nível zero de esquecimento. Joga suas mãozinhas pro céu, vamos lá! Simone Mendes. Tem olho chorando e tem clima pesado. Nessa hora a coisa vai esquentando. Quem tá comigo ali nem desconfia. Que essa cama só tá balançando porque a minha mente te imagina. Ah, até pra te esquecer tô te lembrando em pensamento. O meu corpo arrepiar, eu te imagino lá. Te lembrando em pensamento. Só tô fazendo amor no escuro pra não deixar claro que eu tô sofrendo. E quando a luz acende, meu vida que segue, segue no nível zero de esquecimento. Oh, e quando a luz acende, meu vida que segue, segue no nível zero de esquecimento. Rádio São Domingos FM 104. Gostou. Ô, nação! Que saudade de vocês. Escuta meu lamento. Ele saiu toda a canção. De mim sai sofrimento. Quero sente na minha boca o teu sabor. Sente na minha pele o teu calor. Estrela e de mim estrela, também chate de mim. Fica olhando daqui, sem poder te tocar. Estrela, aparece aqui, volta a brilhar pra mim, pro meu céu clarear. Estrela. Me esqueça.